chama, sim, te chamo pecador. Ah, Jesus que salve ama, vem agora sem temor. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Para o mundo e o pecado tens no coração lugar, mas Jesus ressuscitado tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vires te entregar a Jesus, que mulher amável quer e pode te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor.